Frutas, próximo do Banco Bradesco, na Avenida Pinto Alves. Confiança e credibilidade tem nome. Auto Posto Santiago de Slube. Tecido barato, como você nunca viu, é no Armazém Juazeiro. Cama, mesa e banho. Aproveite. Neste mês de maio, está tudo ainda mais barato. É o mês das mães e das noivas. No Armazém Juazeiro. Rua Vigário Augusto, Centro, Timbaúba. Fone 3631-1280. Seu sonho de ter uma moto, venha já realizar. Tonhão Corretora de Motos é o lugar. Compra e vende motos novas e usadas. Eu quero é mais. Tonhão Corretora de Motos é diferente. É da gente. Rua Marçal Emiliano Sobrinho, 297. Fone 3631-1691 ou 99422-1635. Centro Timbaúba. A Comercial Alvino é a sua loja da economia. É preço baixo sempre. Móveis, eletrodomésticos, instrumentos musicais, tudo em um só lugar. Com uma variedade que não se acaba mais e um precinho que só Alvino pode oferecer. Na Comercial Alvino, você fala direto com o dono. Rua Coronel Antônio Vicente, Centro, Timbaúba. O que só melhora com o tempo. E a gente não cansa de ouvir. Os clássicos. Programa Trilhas do Amor. Às 10 horas, nas noites da 87 FM. Platini Perfumes. Aqui você encontra perfumes importados 100% originais e os melhores cosméticos para elevar sua beleza e bem-estar. Confira nossas ofertas. Toda a linha Cuba, La Rive e também a linha Árabe, que é a grande sensação do momento. E grande promoção em aparelhos celulares da Xiaomi e da Apple a partir de R$600. Venha você também para Platini Perfumes, na rua Valfredo Ferreira Lima, número 91, Timbaúba. Também atendemos pelo WhatsApp 992030311. Platini Perfumes. Porque você merece o melhor sempre. Opa! Vem pra molecada você também. Uma loja ainda melhor espera por você. Tudo que a criançada adora está na molecada. Roupas, calçados, acessórios e muito mais. Na rua Marechal Dantas Barreto, número 100, próximo ao CRAS. Fone WhatsApp 99102-0029. O melhor lugar pra você comprar pisos e revestimentos, você Lanato, tintas automotivas imobiliárias, é na loja Costa Filho Construções. É pisos ou revestimento, vem pra melhor opção. Costa Filho Construções, visite o nosso novo showroom, mais amplo e com mais opções para você. Na rua Maciel Pinheiro, Timbaúba, fone zap 99110-1578 e 99768-0050. Temos entregas para toda a região. Costa Filho Construções é preço baixo inteiro. Alô, amigos da 87 FM, aqui fala Ângela da Silva. E todo domingo eu estou com você aqui no nosso programa, Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piadas sem graça, prêmios, a sua participação. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Conto com sua audiência, hein? É a Bodega do Maguila, um programa pra velhos de todas as idades. Todo domingo, às 10 da manhã, aqui na Rádio Comunitária, a voz do povo. 87 FM, não perda! Bodega do Maguila. Maio é o mês das mães. E no Pedrosa Supermercados é o mês de presentear quem mais amamos. Mãe! Todo o amor do mundo para a pessoa mais especial das nossas vidas. As mães! E tem mais! No Pedrosa você ganha muito mais. Comprando R$25 em produtos das marcas parceiras, você concorre a prêmios incríveis! Um fogão 5 bocas, uma máquina de lavar e uma air fryer. Aproveite o mês das mães no supermercado mais completo da cidade. Pedrosa Supermercado. O presente da sua mãe está aqui. Quanto mais comprar, mais chances de presentear. Pedrosa Supermercado, vem pra cá você também. A CERMED, Centro Radiodiagnóstico e Médica, está em novo endereço de frente ao Colégio Industrial e com número 0800, onde não tem custos em ligações em todas as operadoras. Temos especialidade, otorrinolaringologia, oftalmologia, radiologia, exames de laboratório, ultrassonografia e raio-x. Na 87 FM é música, alegria, diversão, o tempo todo. 87,9 MHz. Essa é a 87 FM, a rádio que mais toca música em Timbaúba.